Pode, 107, prossiga. Código 07, mantenha a linha do litoral, reporte no Parque Pitaçu. Ok, já leva o estado Pitaçu, o 07. Código 07, chame torre, 198 decimal 6. 07. Controle 1940, boa noite. Com 1940, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL 360, gol 940. Condições da presente, seguir direto parte do Bugraia? É, se possível, aproximar pela 35, devido a formações aqui na proa. Sim, segue para 35, reporte na final, guardião 07. 07. Guardião 07 avistado, livre pouso na 35, vento no 40 graus, com no 09, altímetro no 0, no 2. 07. Para o táxi, voo no 273, com 134 a bordo, 3 horas e 10, entrando em Campinas. 273, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torre no 186, ajuste no 0 no 2, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 2862, chegou no 273, obrigado, boa noite. Base para a final da 35, Guardião 07. Sente livre pouso na 35, Guardião 07. Vento agora 150 graus com 9 nós. Sete. Livre o táxi até o pátio do Grael, para o Guardião 07. Confirme. Tá livre o táxi até o Grael, para o 07. Tá, firmo, reporte livrando para o Grael. 07. Oi, Salvador, eu vou no 273, quando espera pronto. 273, a linha mantenha no 0. A linha mantém igual no 273. Limite é que DMAC 080 de Simbra, desça até nível de voo 060. 060, mantendo a proa 030, limitado pelo QDMIC 0020 de Simbra. Com 1884, reduza para 250 nós, é o número 4 para pouso. Reduzindo 250 nós, 1884. Controlado no pátio do Braia. 07. Controle, gol no 776 estabilizado, Yeti. Gol no 776, complete a aproximação, chame torre 118.6. 386, boa noite. TAM 3894, autorizado final de procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador 3894. Manda o limitante para o voo 1884, ao QDR de Simbra. Voo 1884, confirma o novo limite, irá passar o curso localizador. Seu novo limite é o QDR Mike 130 de Simbra. 130 de Simbra, 1884. CIP 5218 na escuta. Na escuta, prossiga, perdeu o contato com o centro, centro da informação, Vitor. CIP 5218, acendo identificação, vou ir na proa de TAP. Desça até nível de voo 050. Na proa de TAP 050, trip 5218. Estabilidade LS, baixar travado. Boa noite, no 776, vento no 40 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Guardando pista livre no 776. 5218. Trip 5218, QNH 10012. Copiado, 10012, sim. Ou 1940, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 125, 133, 15, confirma. 133.25, ou 1940. 133.25, obrigado, boa noite. Decimal 35, bom voo. Decimal 35, obrigado. Voadora, Bono 1273, decola com o número 1700. Bono 273, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Da EL, transição lenta para 360, Bono 273. Tráfego Salvador, trip 5241, pronto para o pushback acionamento. 43. Livre, chama para o táxi 5241. Chamará para o táxi 5241. 5218, informe velocidade. Pregando agora indicada de 240. Livre 5218, tem condições de manter velocidade até Duna? Afirmativo, high speed até Duna. Livre 5218, controle sente, high speed até Duna. 5218. Dois. Livre pouso no zero, gol no 776. Táxi, controle F58 no zero. Objeto 58 no zero, acione identificação, via chegada a Mari, desça até nível de voo 050. Via Mari 050 até o F58 no zero. Gol 1884, reduza para 2100 nós. 2109, gol no 884. Objeto 5810 é o número 4 para o pouso, reduz a velocidade para 250 nós. Tamanho 250 nós, velho. TAM 3894, passando a posição do 1, na completa aproximação, chame torre 118.6. 186, bom. Em Salvador, boa noite, o TAM 3894, estabilizado, localizador da X-Ray da 10. Boa noite, 3894, reporte externo. Porta externo, 3894. Bom, no 776, solo 58, livre à direita, chame solo 121, um decimal 9. Livre à direita, 129, no 776. Com 1884, desça para 3.000 pés, QNH 1012. 3.012, 1884. Gol 1884, curva direita, proa 080. Direita 080, 1884. 18884. Salvador, boa noite, Gol 776, livrou. Boa noite, Gol no 776, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Pela Alfa, mantém antes da Juliette, no 776. Te avistando. Portará avistando, 3894. Solo Salvador, o trip 5241, 43 a bordo, 3 horas e 40, Galeão. Tá pronto pro táxi. 3 horas e 40, Galeão. Afirmo. Trip 5241, no táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no 0, quando lá torre no 186, ajuste no 0, 1 ou 2, bom voo. Táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera do 1-0, quando pronto, torre 186, trip. Avistando 3894. Livre pouso na 1-0, vento 1-5-0 graus com 7-9, altímetro 1-0, 1-2. 7 livre pouso na 1-0, Postan 3294. 50, Bono 273. Bono 273, aguarde transferência de comunicações. Sim. Salvador, o trip 5241, se aproxima do ponto de espera da 1-0, pronto para a decolagem. 5241, ali mantenho no 0. Ali mantenho, 5241. 3894, solo 03, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 1219, 3894. 3 decimal 25. 251, boa noite. Quem é matrícula do Força Aérea? Salvador, o 3894, livrou na 6 coisas. Então, 3894, táxi via Alfa, Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, portão 10, 3894. Torre de Salvador, trip 521-8, estabilizado no lock. Trip 521-8, é parte externa. Portão externo, 521-8. Gol 1884, desça para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reposta bizarro localizador. 2.000, livre X-Ray, reportará LOC, 1884. 5.8.1.0, desça via para 3.000 pés, QNH 1.0.1.2. 3.000, V2F5.8.1.0. Informação em curso ISC, aguarde a cópia. TAM 3560, aciona identificação, via chegada a mar e desça até nível de voo 050. Via mar até o 050, apenas para informação, 135-0, controle Sente. 2-1-8. 35218, vento 1,70 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1,0 no 2, teto estimado 800 pés, reporte avistando. Reportar avistando, 5218. 41 no contato radar na decolagem, suba até nível de voo 380, saída da EL. Para o 380 na DAEL, trip 5241. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Juliette, Serra Romeu. Papa Romeu, Juliette, Serra Romeu, aciona identificação, via chegada bom, desça para 4.000 pés, QNH 10013. Via para 4.000 pés, 1.003, Juliette, Serra Romeu. Cinco, dois, um, oito, visual agora, prossegue no procedimento. Livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com meia dúzia de nós, altímetro 1-0-3. 5-2-1-8. Copia. 2-7-1-5, São José 340, via Pesulo 1-4, Tolkien direto. Decola da pista 1-0, perfil da Dael Leda após direto CRAT com curva à direita. Transponder 5043, controle 1-9-35. Transponder 5043, Força Aérea 2715. Nós é o número 4 para o procedimento. 2509, número 4, Juliette Serra Romeu. Gol 1884, passando a posição do na completa aproximação, chame torre 1986. 1868-84. Jet 5810, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposta avisar no localizador. Comandado localizador, livre sinal X-Ray, web 5810. Livre 5218, solo 07, livre à direita, solo 121-9. Chamaram o solo 1219, grato. Solo Salvador, trip 5218. Trip 5218, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, posição 05. Alfa Quilo na, no pátio 3, posição 05. 5218. Graus com 7-9, altímetro no 0-3. Teto estimado 800 pés, reporte avistando. Reportar avistando no 884. Então, 3560, desça via para 3.000 pés, que é legal no 0-1-3. 1-0-1-3, eu ajudo, descendo via para 3.000 pés, então 3560. Torre Salvador, gol no 884, final da 1-0, avistando. Sente no 884, livre pouso na 1-0, vento 1-60 graus com 7 nós, altímetro 1-0-3. Altímetro 1013, pista molhada? Pista úmida. Úmida, 7. completo, web 5810. Webjet 5810, complete aproximação e chame torre 118 decima meia. 18,6, até breve. Três cinco meia zero, desça para 2000 pés, autorizado no procedimento ILS X-Ray, reposta avisado ao localizador. Três cinco meia zero, solo Zuno Uno, livre à direita, solo 121 decimal 9. Quatro, livre à direita, solo 121 decimal 9. Paciente, livre à direita, 219 no 884. Papá Romeu, Juliette, Serra Romeu, reduz a velocidade para 220 nós, é o número 3 para o procedimento. 220 nós, Juliette, Serra Romeu. Trip 5241, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 1251-133-25, trip 5241, boa. Polo Salvador, boa noite, gol no 884, livrou pela foto. Boa noite, gol no 884, táxi via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, no 884. Viram, passando externo, Campa Vista, é 5810. 5810, livre pouso na 10, vento 150 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Com 1013, livre pouso na 10, web 5810. Passaredo 2224, reduz a velocidade para 250 nós, informa que é o número 4 para o procedimento. Iniciando redução para 250, número 4, passaredo 2224. Papá Romeu Juliette Sierra Romeu, deturação para sequenciamento, mantenha a proa 220 limitado pelo localizador. Manterá a proa 220 limitado pelo localizador, Juliette Sierra Romeu. Zuno 0, solo Zuno 5, livre à direita, solo 121 decimal 9. 121 9. 3 no pés, quem negar, 0 no 3. Yeti, Sierra, o meu desça para 3 no pés, quem negar, 0 no 3. Para 3 mil pés, Juliette Serra Romeu. Juliette Serra Romeu, reduza para 1 no 70 nós. 1 no 70 nós, Juliette Serra Romeu. Todo cruzamento, após a Delta, segue via Alfa, reporte no ponto de espera da 1-0. Papá Romeu, José de Serra, Romeu, para o curso localizador, curva esquerda, proa 130, desça para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte avisar no localizador. Para 2.000 pés, curva esquerda 130, reportará estabilizado, José de Serra, Romeu. Paulo, posição 04, é mais 04. Passarelo 224, desça até 3.000 pés, QNH 1013. 3.000 pés, 1013. Passarelo 224. Estabilizado, TAN 3560. TAN 3560, completo de aproximação de chame torre, 1 noite, 16. 19.6, TAN 3560. TAN 3560, 1 noite, 16. 18.6, 3560. Papa Romeu, Juliette Serra Romeu, informa que segue tráfego 12 horas e 7 milhas, mantendo 2.000 pés. Alfa 320 da TAM. Sim, é Juliette Serra Romeu. Torre Salvador, boa tarde, TAN 3560, passou externo embaixo e travado. TAN 3560, reporte campo à vista. Reportará o TAN 3560.